Sejam bem-vindos ao SMD Transmissões Independentes, uma iniciativa da Rádio UFSCar, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Todas as músicas dessa coletânea foram gravadas ao vivo nos estúdios da Rádio UFSCar e foram transmitidas pela emissora no ano de 2007. Você, ouvinte, terá a oportunidade de conhecer o trabalho dos músicos são carlenses Ricardo Finazzi e Rodrigo Zanck, além das bandas Tarja Preta, Canções para um Mundo Sem Humanos e 016. Também passaram pelos estúdios da Rádio UFSCar músicos e bandas de todo o Brasil, como Projeto Nave, Teatro Mágico, Caio Bosco e DJ Beto, Jardim das Horas, Eletrogroove, Jimmy Luve, Meia Dúzia de Três ou Quatro e Mente Clara. A Rádio UFSCar espera, com essa iniciativa, estar de alguma forma ajudando a construir e fortalecer a cena independente brasileira. E deseja a todos uma ótima audição. Rádio UFSCar, escute diferente.